I keep turning up in Canal. The Crimson Horror. Ooh, good name. Hey, that's good, isn't it? The Crimson Horror. Olá, está começando mais um Universo Who Podcast. Hoje, nessa edição número 12, nós vamos conversar sobre o episódio The Crimson Horror, escrito pelo Mark Gatiss, dirigido por Saul Metstein. De novo. Todo episódio o Metstein está dirigindo a temporada quase. Ah, tá. Eu achei que ele tinha que falar de novo. Desculpa, Ele já fez Dinosaurs in a Spaceship, A Town Called Mercy, The Snowman, The Crimson Horror, e o próximo episódio também é dele. É a primeira temporada que ele tá dirigindo, não é? É, e também ele vai fazer o finale também é dele. Ô louco, dele, o cara tá bem requisitado. Bom, desculpa a interrupção. Esse episódio é o que é chamado de episódio Dr. Light, né? Ou pode ser um Companion Light também, que é aquele tipo de episódio que não tem uma participação muito grande ou do Doctor ou do Companion. Eu não acho que esse episódio se encaixa muito bem nessa categoria. O que vocês acham? Ah, cara, o episódio foi dos amigos do Doctor, né? Querendo ou não. É, mas ele demora mais ou menos uns 14 minutos pra aparecer, mas depois que ele aparece, ele fica bastante. Fica, mas... É, eu não achei Dr. Light, mas eu achei Companion Light mesmo, tu não achou? Eu tô achando os últimos episódios bem Companion Light, pra falar a verdade. Talvez seja um pouco. Eu tô achando que a Clara, nesse episódio, a única coisa que ela fez no episódio... Esse episódio, no contexto da temporada, só serviu pra Clara chegar em casa depois e... Olha, você foi na London Vitoriana. Não, eu fui na London... Na Inglaterra Vitoriana. Não, desculpa. Ah! É, na Londres Vitoriana. Não, eu fui na Yorkshire Vitoriana. Tipo... Só isso. A Clara não tem destaque nenhum no episódio, de fato. Ela só serve pra sumir, pra depois irem atrás dela. Uhum. Mas, então... eu tava vendo os outros, pensando nos outros episódios que são considerados Dr. Light, Companion Light, por exemplo, Love and Monsters, Blink, e vocês acham que existe uma fórmula, tipo, o episódio Dr. Light é necessariamente ruim ou bom? Ou depende? Não. É paradoxal, cara, porque você tem Blink e você pois tem é. Love and Monsters. Justamente. A questão é como você... Eu acho que... Fale. Você tá me cortando muito hoje, Matheus. Eu acho que, na verdade, o que mais define isso são os episódios anteriores. Porque não adianta nada você ter, tipo, uma sequência super boa de episódios. Daí você vem e enfia um episódio mono no meio. Querendo ou não, mesmo se ele seja um episódio bom, vai causar um negócio tipo... Ah, que saco, episódio... neutro no meio. É que foi assim, depende da sequência dos episódios. Se tá tendo, tipo, uma sequência de 2, 3 episódios super bons, que tem um feeling mais agitado, mais ação e mais... E prende na história, que tem todo um mistério e tudo mais. Quando chega um episódio neutro ou morno como esse, vai quebrar toda essa expectativa que tá criada. Então, você... É um negócio de você ter... Ficar desapontado porque fugiu muito do padrão que estava acontecendo. Claro que depende também da qualidade do episódio, mas eu acredito que seja mais isso. Criar esse clima, daí enfiar um episódio que não tenha o mesmo clima dos anteriores. Eu acho que essa questão da abordagem, por exemplo, não importa se é Dr. Light ou não, entendeu? É isso, é tipo, se o episódio, se a história for boa, assim, um doutor, com participação pequena, Vai funcionar. Blink funciona brilhantemente. Agora, se for Love and Monsters, não vai funcionar, entendeu? Muito bem. Turn Left também funciona muito bem. Verdade. Mas esse episódio, ele é focado justamente na chamada de Paternoster Gang, não é mesmo? Eu não sei o que significa isso, mas é o nome que eles têm. Que é a Madame Vastra, a Jenny e o Comandante Strax. E vocês acham que eles, como protagonistas, convencem, conseguem levar a história ou não? Por exemplo, antes do Doctor aparecer, são os três, basicamente, que movem a história inteira. Ah, eu gosto da relação deles três. Eles são amigos legais, digamos assim, do Doutor. Adoro a relação da Jenny com a Vastra. O Strack é um livro cômico para a criançada se divertir. Eu acho legal. Será que daria certo um spin-off deles? Sinceramente, eu acho que daria, cara. Imagina. Voltado mais pras crianças, assim, que nem o Sarah Jane Adventures era? Ai, mas poderia ser por aí, seria legal. Acho Imagina, que seria... Londres vitoriana ensinando, não sei, história no meio da Londres vitoriana, matando aliens. Ia ser legal. Eu gosto muito da Jenny, eu gosto do jeito dela. Tem vantagem de, tipo, nossa, você é muito legal, vamos ser amigas e sair pra passear. Eu gosto da Vastra. Uma coisa muito legal no episódio é a Vastra botando o cara pra desmaiar. Sim, ela não tem medo de mostrar o rosto, né? Qualquer um que ela conhece, ela já tira o véu. Não sei nem por que usa o véu, né? Porque todo mundo que ela conhece, ela tira o véu depois. É que naquela época também não tinha tanta fotografia, né? Era mais complicado. Hoje em dia ela estaria de burca por aí. É, Jenny nesse episódio, ela chuta bundas, né? É. Então eu gosto disso dela. Ela tem esse lado mais ação e tudo mais. Só que eu acho que carregar muito, fazer muitos episódios com os três fica meio cansativo. Eu não sei, não sei se foi por causa desse episódio, mas eu acho que fica meio cansativo os três e tal. Ainda que eu goste muito da Jane. Ah, mas eu acho uma vez por temporada com eles tá lindo, entendeu? Uma vez ou duas por temporada. Sim, tá bom. Eles apareceram o quê? Agora e nos Snowmen, né? E vão aparecer no finale. No finale também. Mas antes eles apareceram em alguma na temporada passada, eles apareceram quando? Na sexta ou na sétima parte 1? Na sétima parte 1 eles não aparecem, aparecem? Não aparecem. Na sexta parte, na sexta eles aparecem, quando? No A Good Man Goes to War, não é? Good Man Goes to War, isso. E eles é a primeira vez que eles aparecem, na verdade. Não. O Strax aparece naquele episódio do... É o não é a primeira vez que o Strack aparece, não. Espera um pouco. Não é a primeira vez? Não, não, a primeira vez foi em Good Mingus War, desculpa. É que ele apareceu com o Capitão Avery, não foi? E o filho dele. Lembra disso? Capitão Avery é aquele do... Ele aparece na batalha, que aparece aquela batalha. É o cara do... Curse of the Black Spot? Exatamente. Que ele aparece, ele sim. E o filho dele. E o Strack cuidando dos dois, que ele tinha sido virado enfermeira. É verdade. Já a Jenny e a Vastra? Elas aparecem no Good Negócio War pela primeira vez, não é? Também, gente, eu tô achando que não. Não é antes. É estranho porque eles são apresentados no episódio, mas como se elas já tivessem um passado na história. É, não, a primeira vez foi no Good Negócio War. Eu não consigo lembrar no que eles apareceram, mas eu acho que tem um episódio antes. É, na verdade não. Na verdade o que acontece é que a história é que a Jenny, a Vastra, a Vastra fez tipo habitação, vivia nos túneis subterrâneos de Londres e acabou conhecendo a Jenny, que a família dela desprezava um pouco ela, acho que porque ela era lésbica ou porque ela gostava de lagartos, não sei, um dos dois. E então as duas ficaram juntas e aí o Doctor recrutou elas pra batalha de Demon's Run. Então é isso mesmo. É, eles apareceram em Good Mingus War, mas eles se juntaram somente disso. Tanto é que tem uma prequela, não tem? Tem um videozinho que mostra os três se encontrando. Tem, eu já perdi a conta. Quando eles acabam juntos. Muitos videozinhos, mas tem. Então... Vamos prosseguir com a história, uhum. Então? Então, a galera chega lá na Sweet View, não é isso? Que é a comunidade de trabalhadores. Isso. E é chefiada pela Mrs. Gilliflower. interpretada pela ex-Bond Girl, Diana Rigg, e com a filha dela, que é a filha dela na vida real. O quê? Não. Mentira. O quê? Era Diana Rigg aquilo. Era? A Mrs. Gilliflower? Caramba, eu não lembro que eu conheci ela nunca. On Her Majesty's Secret Service. Condessa Teresa de Visconde? Teresa de Visconde, não lembro agora. Mas eu nunca ia conhecê-la. E também, e tá no Game of Thrones também, né? Tracy. Teresa de Vincenzo. Nunca ia conhecê-la. Sim, está no Game of Thrones. Nossa, fantástico. Continue, desculpa. É que eu gosto desse tipo de choques na Britânia. É, muito. É. Aquela história dos cinco atores, né? Exatamente. E a filha dela na série é a filha dela na vida real. A Ada, interpretada pela Rachel Sterling. E é interessante você ver a relação que elas têm na série, né? As duas personagens. Deve ter sido, no mínimo, interessante para as duas interpretarem. É a primeira vez que elas interpretavam juntas. Justamente nesse tipo de papel. E vocês. Eu gostei. Eu achei interessante a relação. Mas só continue, desculpe. Eu particularmente achei que foi o ápice do episódio, foi a atuação das duas. Principalmente da Ada. Eu acho que ela roubou o episódio pra ela. Também achei. Achei fofo. Começamos! Não, eu gostei. Achei fofo ela odiar a mãe. É, achei divertido. Não, mas achei legal, ela trabalhou muito bem. Não, sabe? É que... Continue. Não, é... Tudo bem, que deve ser muito foda de a mãe e tal. Pode falar palavrão, produção? Pode? Pode, pode. Ah, então achei muito foda. Ela deve ser muito foda de a mãe, mas ela, tipo, ela passou metade do episódio lá, tipo, ah, mãe, te amo, não faça isso comigo. E depois que ela, tipo, fez essa reviravolta de Jael, a mãe dela, de volta, pela primeira vez, foi de volta, eu acho que foi bem construído. E ela trabalhou, foi uma saga muito legal, muito bem reproduzido. Na minha opinião. É isso, né? A gente vê ela como se fosse aquela criança reprimida, traumatizada, vitimizada pela vida. E a mãe criando ela como uma vítima, de fato. A mãe tinha vergonha dela, a mãe desprezava ela. Mas, por ser mãe dela, a Ada meio que ficava completamente dependente e amável com a mãe. Até o momento que ela descobre que a mãe não quer cuidar dela, nem quer o melhor dela. Ela tá com foda-se. E é isso aí. Tá com uma cadeira. Exatamente. Eu tava lembrando aqui agora, conforme você tava falando, da relação dela com o Doctor. O Doctor vira o monstro dela, não é? Preso na... Lembra um pouco o Frankenstein. Até mesmo, a interpretação do Matt Smith lembra bastante Frankenstein. E aquela parte que ele vai, entra na cabana do homem cego e eles viram amigos. Eu acho que rolou uma homenagem aí, parte do Mark Gates. E do Thomas. O que vocês acharam? Ai, desculpa, do Thomas. Thomas. Quem é Thomas Thomas? É um personagem real? Parece que eu vi gente falando que era... Não, que era um personagem histórico. Segundo o meu namorado, eu não sabia também. Tem um GPS ou alguma coisa assim relacionada com o GPS que chama Tom Tom. E na hora que ele vai dar as coordenadas, ele fala, tipo, vire a 400 metros, não sei o quê. Tipo, parece um GPS. Foi o que meu namorado disse. O que vocês acharam dessa apresentação dele na hora que ninguém esperava que o Doctor aparecesse? Eu fiquei chocado. Então, eu achei que foi interessante. Foi interessante ainda ver ele, aquela digamos, ele todo vermelho, não dava pra se ter a menor ideia do que era aquilo. Era uma pele, era uma tintura, o que diabos era, entendeu? Que tava, eu acho que era tipo uma tinta guache, sabe? Que você, quando você pinta, seca na sua mão, fica uma desgraça pra você se mexer. Eu pensei que era tipo uma borracha, sabe? Uma camada de borracha assim, vermelha. Por isso que ele ficava tão rígido, sabe? Como se fosse uma peliculazinha, assim, bem... Uma lycra. Eu gostei da entrada do Doctor e ele usando a Sonic Screwdriver pra voltar ao normal ali no, naquele armáriozinho mágico. Mas foi assim que ele voltou? Eu achei que ele tinha, tipo, reconfigurado o armário. Eu não entendi isso. Eu achei assim, que ele entrou ali no armário pra economizar efeito especial da série, sabe? Aí ele... Eu achei que aquele armário era tipo uma câmara de, sei lá, de alguma coisa, e daí ele reconfigurou, mas eu tava, tipo, fiquei pensando, mas não tem muito sentido ser uma câmera, eu achei que era só um armário. Uma eu câmara. Acho que era um armário mesmo. Acho que eu pensei que ele usou o armário meio como uma sauna, né? Ele se trancou e usou. Pensei aquela fumaça toda, acho que pra derreter a Doctor na sauna. E aí depois que ele é recuperado, sai todo saltitante, como sempre, característico dele. Nós vemos um flashback mostrando como ele e a Clara chegaram lá e como eles se meteram em toda aquela situação. E esse flashback ele é mostrado num estilo retrô, aquele filtro do Movie Maker. Que deixa... Eu achei legal, eu achei que ficou interessante. Uma coisa que não foi usada na série ainda. Eu gostei, deu efeito... Que efeito foi que deu, Giovanna? Diga pra mim, por favor. Efeito do quê? Eu achei o efeito fofo, sabe? Ah, foi muito fofo. Foi, tipo, fofíssimo. Uma fofura. Eu gostei como foi colocado, porque ficou tanto o efeitozinho, o movimento, como parecia que a própria atuação do personagem estava meio que voltada pra isso. Exato. E nessa... Falando em coisa antiga e velha, nessa parte ele faz referência ao Quinto Doctor, não é? Logo depois que ele e a Clara saem da TARDIS. Que referência ele fez? Eu não assisti muita coisa do Quinto Doctor, mas se não me engano ele fez uma... Ele falou de levar uma australiana até o aeroporto. E alguma referência, alguma companion do Quinto Doctor. É a Perry, eu acho. Eu acho que é a Perry, deixa eu ver. Não, a Perry é de Baltimore. É a Tegan. Ah, Tegan. Tegan, né? Tegan Jovanka. Eu gosto da Tegan, é uma gente fina. Eu preciso começar a ver mais coisa da série clássica, urgentemente. Ah, eu tô pra começar a ver a série clássica, tipo, anos. Eu vou começar a ver, tô com ela aqui inteira. Então, coragem. É um bom material. Então, vamos prosseguindo. No final do episódio, mais ou menos no final, a gente conhece o vilão do episódio, na verdade. Que é quem tá puxando os fiozinhos da Mrs. Gilliflower, que é a criatura mais adorável e fofa, né? Cara, não! Aquilo é muito primeira temporada. O Mr. Sweet. É meio parece Zipin, um bebê não panda. É? Aquilo ali é muito primeira temporada. Aquilo é assustador, aquilo é bizarro. Sensacional. Foi no making-off ver o Mark Gatiss imitando o bicho. Vocês gostaram daquilo? Ah. Não, é nojento. Eu não gostei nem desgostei. Achei normal. Chocante no momento que da revelação dele. Mas ela não me convenceu muito como uma criatura perigosa. Principalmente a parte que ele sai e fica se arrastando no chão que nem uma minhoca louca. Eu achei isso completamente primeira temporada da... Isso foi muito primeira temporada, cara. Tipo, eu achei aquele bicho muito tosco. E ele ficava... Quando ele saiu assim do tórax da Gilliflower, ele ficou tipo mexendo a cabecinha assim, sabe? Aquilo foi muito bizarro. Tipo, dando oi, né? É tipo, tava bom aqui e tal, vou ter que sair. Foi bizarro. Então, parece um bebê panda. Quando vocês tiverem a oportunidade, coloca no YouTube como é que é o nascimento de um panda. Parece aquilo. Ah, já vi. Tenho medo, nunca vi. Mas, sinceramente, foi bizarro. Não me assustou, entendeu? Não achei assustador. Simplesmente achei bizarro e patético. Eu achei assustador justamente por ser uma coisa... Credo. Cara, não. Eu achei meio... Tipo, que... Sei lá, pitoresco, bizarro. peculiar, estranho. A gente, no episódio não tem nem muito o que se falar, na verdade, né? Dá pra falar disso, da apresentação da Miss Jilly Flower no começo do episódio pra convencer o povo pra ir pra lá. E a galera toda empolgada. Ai, meu Deus! É quase como a novela da Globo, né? Das 8, que as pessoas vão pra Turquia, alguma coisa assim. O pessoal entrando todo empolgado. E aí, você recebeu carta dele? Recebi no primeiro dia. E depois? Ah, nunca mais ele falou nada. Deve ter 6 meses já, que coisa. A galera não desconfia, né, de nada. Deve estar bom lá, né? Não falar mais nada porque esqueceu do resto do povo. É. Não, é ok. Eu achei a cena antes da abertura, aquela cena que mostra aquele casal... Oi? O repórter e o casal? É, e é que ele se despede da moça. Eu achei aquilo meio piloto automático de Dr. Who, se é que você me entende. Tipo, eu não consigo me lembrar de nenhum episódio em específico, mas parece que é uma coisa que já foi usada muitas vezes pra você apresentar que alguma coisa tá errada. A pessoa entra por uma porta, se escuta ela gritando, e aí você acabou, separou da pessoa. Que depois, Eu acho que o jeito mais fácil de introduzir um problema é mostrar ele, daí cortar, daí voltar assim pra... É que nem usar gente retardada pra criar problema, o que não foi o caso desse episódio, isso me agradou. Porque essa temporada tá muito gente, tá muito morto, o mote dos episódios, tem muito episódio com morte de que uma pessoa meio mesquinha, meio egoísta, meio retardada, querendo se dar bem, sabe? Vai mexer com o que não devia, aí pã, dá merda. Aí começa o conflito do episódio. O que não foi o caso aqui. Foi mais aquela coisa, o Doctor aparece e do nada descobre que tem uma coisa errada e acaba no meio da situação. Se bem que agora ele tava meio imobilizado na situação. Então, já que a gente tá se aproximando Clara, pode falar. Não, eu ia falar só do papel da Clara no episódio, foi meio nulo, assim, ela não fez muita coisa especial. Eu acho que serviu pra resgatar só o mistério de quem é ela e tentar fazer um link mais concreto com o especial de Natal, mas acho que esse foi a única função dela no episódio. Não teve muita coisa. E sofreu chantagem de crianças, porque pela mãe do guarda, aquilo... Ah. Se eu fosse ela, eu ia falar, tá bom, conta pro seu pai, tipo, qual a chance dele acreditar? Mas pai, tem foto, olha. Eu achei meio forçado aquilo. O que você argumentaria, Giovanna, se a menina fosse mostrar as fotos? Pro pai, eu ia falar, então, o negócio é o seguinte, eu coloquei no Photoshop pra zoar com a cara deles. Não, na verdade, o que eu acho forçado é o seguinte: por que diabos as crianças têm fotos de um submarino russo na escola? Pois por que eles foram atrás disso? Não, porque eles têm, tipo... Ah, nós estávamos dando aula de história e vamos falar de submarino russo, entendeu? Aí, olha, uma foto de submarino russo com você dentro. É tipo um WikiLeaks, né? Exatamente. Aí, fotos secretas da União Soviética, numa apostila. A gente tava dando Inglaterra Vitoriana na escola, aí de repente, olha gente, aqui é foto de uma moça da Inglaterra Vitoriana, estão vendo? Meu Deus, é a Clara. Tipo isso. É, muito. Eu fiquei me perguntando quem será que escreveu esse trecho. E o da Casa Assombrada também, cara, os três completamente aleatório, cara. Primeiro que o Cris não vai achar na internet, nem na escola, nem em lugar nenhum, sabe? Nem que ela fosse atrás, entendeu? Mas ela não teria referencial nenhum pra ir atrás disso. Sabe me dizer se foi o Mark Gatiss que escreveu esse trecho também? Eu não faço a geralmente, porque, geralmente assim, quando tem um link entre dois episódios é ou o Moffat, geralmente. Ou é ele que escreve, será? Porque se geralmente foi ele... é o Moffat. O que acontece? Eu acho que foi o Moffat. Por quê? Eu não sei se o Moffat pediu pro Gatiss escrever, entendeu? Porque eu acho que uma falha do Moffat é essa. Ele não sabe tornar coesa a relação entre o Doctor e a companheira como abordada a cada episódio pelos diferentes roteiristas das temporadas, entende? É, mas realmente deve ser um trabalho muito difícil. É um trabalho muito difícil, mas é isso. No caso, eu acho que a falha dele, a grande falha dele é essa. nesse sentido. Mas, assim, por exemplo, eu acho que foi o Moffat ou o Moffat de Brugates, porque as crianças estão no episódio seguinte e as crianças vão ser sequestradas no finale também. É sério isso? Não vi o episódio seguinte, não conto. Que episódio seguinte? E elas vão ser... Obrigada por contar. Como é que não? Como... Claro que elas iam estar no episódio seguinte, Giovanna. Não, isso eu sei, mas que elas foram sequestradas, não. Ah, mas isso tá no... Todo mundo sequestrado no final, entendeu? Até eu sou sequestrado. Você vai aparecer lá? Não, quem vai gravar o podcast? Ora, pois. Ah, mas como a gente já viu todo o episódio, porque a gente, na verdade, foram entregues pra gente o Blu-ray, assim, a gente vai fazer amanhã. Verdade, não perca. Sabiam, né, que vieram todas pra minha casa. Junto com os DVDs de Doctor Who. É, mas a gente não disse isso. Mas então, eu não sei, eu não gostei do gancho. Eu tenho medo de crianças viajando na TARDIS. A última vez que teve um moleque viajando na TARDIS foi o Adric. Não foi, não era um companheiro que as pessoas gostavam, não era legal. A cena mais legal dele é ele morrendo, entendeu? Ai, que horror. Mas a melhor cena dele é realmente a morte dele, porque o único momento que alguém gosta do Adric é quando ele morre, entendeu? Sério, tipo, oh, ele morreu, gente, que pena. É só isso. Agora explica para as pessoas que não entendem da série clássica quem é Edric. Edric era um moleque de 15, 16 anos que acabou viajando com o quarto doutor e que ficou... Deixa eu ver, eu não sei a partir de quando até quando. Mas ele ficou a primeira temporada, pelo menos... Ele ficou pelo menos um tempo com o quarto doutor, presenciou sua regeneração e ficou com o quinto até meados da primeira temporada ou da segunda, também não sei. Mas ele era um moleque chato. Chato tipo Rose, assim? Não, ele era tipo meio... Não sei, sabe? Meio moleque... Menino amarelo, sabe? Não. O que é o menino amarelo? Pois é, a descrição é menino amarelo. Boa descrição. Que eu não sei o que significa. Vai. Deixa eu falar uma coisa. Fala. Eu acho... A Clara tá começando a me irritar. Por quê? Eu acho que ela tá começando a ficar meio chata. Por quê, cara? Ela é meio metidinha, assim. Qual foi? Tipo, eu sei fazer as coisas, eu vou sair correndo aí e, tipo, foda-se. Tipo, I'm the boss. Não sei. Não sei. Eu não sou parecida com ela. Às vezes você é, sabia? É, mas é que eu sou metida e tal. É por isso. Ah, tá bom, então. Não, mas eu fiz... Mas por que a Clara tá chata? Eu não entendi isso. Conta mais pra gente. Por que tá achando ela chata? Conta mais. Não sei, eu tinha, tipo, uma expectativa muito grande pra dela. Tipo, nossa, ela vai ser muito legal. É porque, tipo, vocês sabem, eu não gosto da Rose. Eu acho a Rose chata. E, tipo, eu achei, nossa, ela vai ser tão legal quanto a Amy, porque eu gosto muito da Amy, principalmente porque a Amy tinha o Rory, que era lindo. E daí, tipo, falei, ah, a Clara vai ser muito legal. Daí, com o passar do tempo, a Clara tá ficando meio arrogante. Ah, não sei se é arrogante a palavra, mas ela anda meio me irritando, assim, tipo, ela fica, ah, vamos lá, eu sei o que você tá fazendo, eu também sou inteligente, eu também mando aqui. E talvez role um romance. Mas tu acha isso da Clara, sincero, sério? Eu acho que a Clara acompanha o menos, eu mando. Eu também posso fazer coisas, na minha opinião, até agora. Então, ela tá tipo... Ela é a menos, não. A companion que é menos, tipo... Nossa, eu sou indefesa. Isso eu gosto dela. Ela e a Amy eram não, assim, tipo... Não, elas não ficavam se fazendo não. Não, boa, eu acho que ela é... Mas é isso, uma coisa que a Amy tinha... Que a Amy, a Rose... A dona, principalmente, tinha era o seguinte: o Doctor falava, faça isso. Aí elas iam e faziam outra coisa aleatória. E dava merda, às vezes, entendeu? É, o que eu mais gosto na Clara. A Clara não, a Clara confia no julgamento do Doutor. A Clara, digamos, é até obediente ao que o Doutor fala, no sentido de. Porra, ele é um viajante do tempo. E ela é inteligente. Viaja há 900 anos. Então eu nunca viajei no tempo. Eu tô numa máquina do tempo, completamente meio lost, assim, ainda. E. E vou fazer o quê? Vou tomar uma atitude que eu achar mais cabível ou vou seguir o que ele falar? Ela segue o que ele fala. Eu acho isso muito legal. É, isso é legal. Uma das coisas que eu mais gosto nela é que ela é inteligente. Sabe, tipo, aquela história de filme de terror que sempre tem aquela mina burra que faz completamente, tipo, entra na casa, faz barulho, etc. Uhum. A Clara não, ela é uma pessoa real, entendeu? Ela se esconde, ela fica suce. Ela não vai ter medo. É isso, cara. Eu gosto disso nela. Não, isso é muito legal nela. E ela não é coitadinha, né? Ela não fica, tipo... Ela, na minha opinião, ela é a companion mais real até agora. E isso, sim, é muito isso irônico. É. Porque ela é a companion impossível, entendeu? É. Ela é a companion mais real, mas ela é impossível. Isso é muito paradoxal. Matheus, o que você acha que vai acontecer no especial de 50 anos? Vão haver, tipo, surpresas que foram divulgadas que não teriam? Tipo, os autores antigos não vão voltar, coisa parecida? Cara, eu não faço a menor ideia. Pode ser que sim, pode ser que não, entendeu? Porque, assim, o que acontece? Essa temporada tá completamente cheia de referências à série clássica. Todo episódio tem pelo menos uma, e uma, no mínimo pouco, até, referência pra clássica. Uhum. E no finale vai ter a aparição do Doutor da Clássica, mas eu não posso comentar sobre isso. Ah, é? Vocês têm, tipo... Tem, tipo, quem quiser ver, vai no site do Universo Who. Tem uma postagem. Putz, é aquilo que saiu hoje? Com fotos promocionais do episódio do finale. Apenas correndo lá pra ver. Todos. Tem uma vi foto isso aí, do fiquei... antigo. Não comente quem é, não comente. Não, não. Não pode, entendeu? Fiquei encafifado. Entendeu? E eu acho que, sinceramente... Eu tava conversando com o Carl Felipe dia desse, ele... Dia desse não. No dia que apareceu a foto do Tennant com o Math na leitura, na primeira leitura, muito tempo atrás, na primeira leitura do roteiro. E o que acontece? Naquele dia, por acaso, o sexto, o sétimo e o oitavo desapareceram do Twitter, entendeu? Eles, tipo, ficam tweetando todo dia. Naquele dia eles vão tweetar, eles ficaram o dia inteiro sem tweetar. Não era feriado, não era final de semana, era segunda-feira, entendeu? Aí tem essa leve teoria, ele que teve essa leve ideia. É, eu acho que tem coisas aí que serão mais legais se ficarem só na expectativa, ou tipo, nem na expectativa, porque... Meio que acabaram as expectativas para eles participarem, né? Acho que é justamente a intenção, né? Abaixar as expectativas um pouco. Depois eu acho que a ideia é justamente cortar todas as expectativas, mas eu realmente acho que o nono não volta. Sério? Sério. Vocês viram um boato que saiu em relação ao John Hurt? Não. Esses dias? Qual era o boato? Não sei se eu posso falar ou... Não, não ou pode. Não. Não pode. É, então. Foi o The Sun que divulgou, então não é muito confiável. Ah, cara, o The Sun não conta. Então, mas olha, era cabuloso o negócio. Mas eu não sei se você ia gostar que acontecesse. Cara. Se foi The Sun, não conta, desculpa. Não, não, entendeu? É muito certo que é mentira. A chance de ser mentira é de 90%. O The Sun já divulgou tanta coisa bizarra, cara. Então nem tem problema falar aqui, tem? Tem, avisando tem, que pode, não pode, tem problema? Não pode, tem problema, não pode. Poxa. Eu falo pra vocês então depois. Tá, beleza. Escreve aí. Na pós-gravação a gente comenta isso. Vamos voltar pro episódio, galera. After party. Exatamente. Então, alguém tem mais alguma coisa que gostaria de comentar sobre o episódio? Foi um episódio ok, cara. Eu não tinha expectativa nenhuma pro episódio, porque era do Mark Gatiss. E também... Porque o episódio parecia basicamente ok. Não foi um episódio ruim. A única coisa que foi que, tipo, acabou com a... Tipo, foi um intervalo naquela vibe que tava, tipo... Ai, meu Deus, tá muito acelerado tudo. Eu, tipo, dei uma esfriada. Ele foi mais lento do que os outros, assim, foi menos, teve menos coisa dos outros pra ser tão, ele não foi tão rápido porque ele não tinha tanta coisa pra apresentar, entendeu? É isso. O que é até bom, porque daí vai esfriando pra voltar a esquentar pro final. Porque assim, você teve Hyde, foi tenso, teve Journey, que foi tenso, aí tem The Crimson Horror, que foi nem tão tenso. Por sinal, eu adorei aquele cara. O legista, cara, que legista adorável. Legista escocês falando The Crimson Horror. Ah, brilhante. Uma curiosidade, esse foi o 100º episódio da série nova. Nossa, sério? Sério, pô, sem contar os minis episódios. Então, cara, 100 episódios já, o que nos leva a ter quantos episódios no total da série como um todo? Então... 800? Não são 700 da série clássica? 796. Se contarmos, no caso... O filme? Se contarmos os três episódios dessa temporada. Mais especial de Natal. E contando o filme do Paul McGann também, ou não? Também. O filme do Paul McGann é um episódio. Já, e 796 já contando com... Na verdade, não. 797 episódios, isso até o sábado, dia 11 de maio... quando Nightmare in Silver, episódio de New Gaiman, foi exibido. A gente tá gravando esse podcast atrasado pra você aí de casa, por sinal. Perdão. O que justifica? Enfim, uma série muito pequena, muito... Pequeníssima. Olha, mas eu posso afirmar que eu já vi 288 desses episódios, pelo menos. Ou algo assim. Tô bem até. Parabéns. Meus parabéns. Então vamos dar as nossas notinhas? Pararará, epa, vamos. Hora do boletim. Começa você, Matheus. Ah, tá, vai. Não, ô, Matheus, eu não quero mais. Desculpa, não... Vai. Giovanna, The Crimson Horror, nota? Eu dou uma nota de 2,5 fofos. Tardes fofos. Com aquele emotionzinho, com dois asteriscos, né, do lado? É, piscando assim. Ou o gatinho. Okay. Ou coisa de poses, dando tchau. Ai, coisa fofa. Ok. Desculpa. Continua valendo a aposta. Conte quantos fofos a Giovanna fala por episódio e você pode ganhar um prêmio. Então, eu vou dar pro episódio... Eu vou ser gente fina. E eu vou dar 2,25. Não, eu não vou dar... Não, eu vou dar 2,25. É isso aí. Porque é um episódio ok, entendeu? Ok, bem ok. Tem criança chantageando a Clara no final, isso me incomoda muito. Eu queria mais Clara nesse episódio. Eu não vi nada demais nele, foi tipo... Eu demorei uma semana pra ver o episódio e quando eu vi eu fiquei... Não perdi muita coisa tendo que demorar uma semana pra vê-lo. Eu gostei da relação da Gilly Flower com a Ada. O parasita gigantesco que parecia aquela coisa vermelha bizarra, não curti. E é isso aí. A Clara tá usando peruca ou não? Deveria estar, tá, né? Pra estar ali congelada. Aquele cabelo tava muito... E você? Eu vou dar 3,5. Sou sempre muito generoso nas minhas notas. É, foi talvez demais. Porque eu tava... Talvez eu tava. Não tinha também nenhuma expectativa pra esse episódio. Então. Gostei bastante dele. Me prendeu. E o que, que vocês preferiram do Gatiz dessa temporada? Cold War ou Crimson Horror? Acho que Cold War foi chato também. Sério, eu preferi Cold War. Eu preferi. Como é que você fala com o sotaquezinho do legista? Crimson Horror. Crimson Horror, sim. Eu saí menos decepcionado de Crimson Horror, então acho que eu pendo mais pra ele. Eu prefiro Cold War, porque eu teve Ice Warriors e eu achei o episódio mais tenso, apesar de alguns erros também, mas eu achei melhor que esse. Mas ok. Eu fiquei, tipo, na expectativa com o Ryder. Eu fiquei morrendo de medo, achei que eu ia, tipo, me borrar, assim, no estilo Blink, mas fiquei meio decepcionada. Na escala Maguetes de qualidade, você acha que esse episódio ficaria entre onde? Entre quem e quem? Maguetes. Você acharia o episódio melhor que o episódio dos Daleks? Ah, eu gosto daquele episódio, apesar de tudo. Apesar do final. Então, não sei. Esse episódio, então... Mas sim, ele é melhor que o dos Daleks? Sim, eu não tô dizendo que você não gosta. Então, eu preciso pensar ainda. Eu acho que ele fica entre Victory of the Daleks e The Unquiet Dead. Porque eu gosto muito de The Unquiet Dead, então... Talvez seja isso. Olha, cara, na minha opinião, o Gertz está melhorando gradativamente. Em Doctor Who, porque em Sherlock ele escreve super bem. Exatamente, mas muito pouco, mas ele tá melhorando gradativamente. Tô com um livro que o Gertz escreveu aqui de Doctor Who. Tô curioso pra ler. Quero ver como ele sai. O que eu quero ver do Gertz, cara, é o especial que dramatizou a criação da série. Sim, tô bem porque animado. Porque vai ter gente fazendo primeiro. Vai ter o cara que fazia o Filch em Harry Potter e que fez o aquele cara no do Dinosaurs on a Spaceship e ele vai estar lá fazendo o primeiro Doctor, eu acho. Foi ele que fez o que do Daleks, você tava falando, o Victor of the Daleks, que eles parecem tipo Power Rangers. Ele ia falar, sabe o Uno novo? O quê? O carro Uno. Sei. Parece, tá? Brilhante. Ah, aquele episódio é bonzinho. Mas é isso. Então, vamos encerrando por aqui? Vamos. Então, até mais, pessoal. Foi muito bom conversar com vocês. Tomem cuidado com gosmas spoilers vermelhas. Spoilers. Fiquem longe. Não criem criaturinhas no seu peito. Oi, que nojo. E repitam comigo, The Crimson... Horror. Pois é, adoro falar. Cara, eu amo falar isso. A melhor coisa do episódio, na minha opinião, foi falar isso, sinceramente. Foi ouvir o cara, o Ladis Escocês. Cada cena que ele aparecia, eu ficava... Ah, coisa legal. Esse sotaque é delicioso, né? Ver o Tennant nos bastidores, nos Confidentials falando é sensacional. Uma dica meio que fora do podcast ainda, mas só pra encerrar. Bota, joguem no Google, procurem Jack, o Captain Jack. Qual é o nome do ator agora? Opa. Qual é o nome do ator que faz Jack Harkness? O John Barrowman. O John Barrowman falando em sotaque original dele, cara. Ai, já vi, é tão fofo. John Barrowman falando com seu sotaque original. Porque ele fala com sotaque americano, mas ele tem o sotaque escocês dele também, que é uma coisa brilhante. Ah, eu já vi uma vez ele dizendo que ele era criança e tava passando Doctor Who na TV. Eu vi isso naqueles especiais que passam na BBC América. Uhum. Bom, então, ficamos por aqui. É. Até mais, gente. Boa noite. Fiquem bem. Ou boa tarde, ou bom boa dia. Tarde. Ou boa tarde. É, realmente. Boa período onde você se encontra. E tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau! Eu sou o Paul, então, né? Porque eu sou o último, ok. E tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau! Eu sou o Paul, então, né? Porque eu sou o último, ok. E tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau! Eu sou o Paul, então, né? Porque eu sou o último, ok. E tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau! Eu sou o Paul, então, né? Porque eu sou o último, ok. E tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau! Eu sou o Paul, então, né? Porque eu sou o último, ok. E tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau! Eu sou o Paul, então, né? Porque eu sou o último, ok. E tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau! Eu sou o Paul, então, né? Porque eu sou o último, ok. E tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau! Eu sou o Paul, então, né? Porque eu sou o último, ok. E tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau! Eu sou o Paul, então, né? Porque eu sou o último, ok. E tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau! Eu sou o Paul, então, né? Porque eu sou o último, ok. E tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau! Eu sou o Paul, então, né? Porque eu sou o último, ok. E